Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta, em 107,9, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, para você reativar a era de ouro do rádio, com músicas. Mas, na abertura, nós vamos atender ela que reside em Baté, a nossa gentil ouvinte, Dona Elvira Brás de Oliveira, que nos escreve pela vez primeira, e ela gostaria imensamente de ouvir esta gravação antológica do Silvio Caldas em arranjo do Lírio Panicali. Silvio Caldas cantando pela gravadora Sinter, do Orestes Barbosa e dele mesmo, Arranha-Céu. Trio Madrigal, que beleza, quanta saudade, fazia parte do cast artístico da Rádio Nacional do Rio. Do Arthur Fonseca, o Trio Madrigal executa, em arranjo do Maestro Vero, Uma Casa Portuguesa. Ainda para ela que reside em Baté, vizinha localidade aqui de São Carlos, Dona Elvira Brás de Oliveira, conosco nesta manhã de domingo, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos. Composição do Irani de Oliveira, Carlos Galhardo interpreta, Tu És Mamãe, Eu Sou o Papai. Por ela toda noite na janela, vendo a cidade a luzir. Nesses delírios nervosos dos anúncios luminosos que são a vida a mentir. E cada vez que subia o elevador, não trazia esta mulher maldição. E quando lento gemia o elevador que descia, subia o meu coração. Cansei de olhar as reclames e disse ao peito, não ames, que o teu amor não te quer. Descansa, deixa a vidraça, esquece aquela desgraça, esquece aquela mulher. Deite em mentão sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito e eu acordei, que aflição. Pensando que te abraçava, alucinado apertava eu mesmo meu coração. Pensando que te abraço alucinado apertava eu mesmo meu coração. Numa casa portuguesa fica bem sobre a mesa, quando a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa da gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas, um jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, a cortina da janela é o luar e o sol que bate nela. Basta um pouco chinho pra andar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. É com certeza uma casa portuguesa. O dia para nós dois está mais lindo, o nosso sonho se realizou. O céu para nós dois está sorrindo, Jesus o nosso lar abençoou. Porque para nós dois mandou alguém que veio enriquecer o nosso lar. Quem sabe outros mais virão talvez. Éramos dois, já somos três, multiplicando sempre vai. Agora és mais feliz, eu também sou. Para nós dois tudo mudou. Tu és mamãe, eu sou papai. Como é lindo contemplar um sorriso de criança. Faz o coração vibrar de ternura e de bonança. Eu jamais esquecerei, tão feliz tu me fizeste, possuindo este presente.

casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Casamento é bom. Pra ganhar tem. Ai, que belezinha, que gracinha de neném. Danda, danda, danda pra ganhar tem. Ele chora, ele grita, ele apita como trem. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Belezinha, que gracinha de neném. Ele chora, ele grita, ele apita como trem. Casamento é bom, é, mas o que já tem é o choro do bebê. Casamento é bom, é, mas o que já tem é o choro do bebê. A voz de alguém por me mandar chamar não voltou. Diga que quem saiu recado não pediu e nem deixou, mas ela está conosco, como faz há 12 anos consecutivamente, ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, trigêmeos vocalistas, saudoso cantor Ivon Cury e o não menos saudoso Carlos Galhardo.